Portal do Arrocha. Quero mandar um abraço à galera de Salvador, João Santos, minha amiga Lene, meu filho Cauã, Isabelle. Ô, sofrido, essa é nossa gente. Nicolas Batista, a explosão do Arrocha. Você tomou a decisão errada. Eu acho que você se adiantou. Agora está sentindo tão abandonada. Se você está com frio, eu sou seu cobertor. Por que que você não só manda mensagem na minha caixa postal. Se eu posto alguma coisa no meu status do WhatsApp, você é a primeira a ver a minha arte. Assume aí e vai voltar pra mim. Assume aí que o nosso amor não teve fim. Assume aí que eu te amo de verdade. Você foi morar em outra cidade, me deixando com saudade de você. Só manda mensagem na minha caixa postal. Se posta alguma coisa no status do WhatsApp, você é a primeira a ver a minha arte. Assume aí que vai voltar pra mim. Assume aí que nosso amor não teve fim. Assume aí que eu te amo de verdade. Você foi morar em outra cidade, me deixando com saudade de você. Com saudade de você. Com saudade de você.